Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 26, diz assim. Mateus 26, 26 diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até que um dia eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que esta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, porque não entreis em para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para seus discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele a grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: Aquele que eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que o dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou-a da espada e, golpeando o servo do sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai que ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me. Como um salteador, todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos deixando, fugiram. Sendo muito franco com vocês, há muitas coisas questionáveis naquilo que nós chamamos de fé evangélica em nossos dias. Muita coisa que a gente pode pensar e refletir, questionar, porque não carregam a essência e não carregam aquilo que Jesus deixou como legado e como herança. Aliás, quando a gente fala hoje de evangélicos ou fé evangélica, o próprio termo já perdeu o seu sentido, a sua força. Porque evangélicos hoje não é um grupo, não é, ou não são pessoas, não é um organismo que vive alicerçado nos valores do evangelho de Jesus, mas é um segmento da sociedade. É um segmento que tem muito voto. Outro dia, conversando com um vereador que me ligou para a gente almoçar junto, ele pagou o almoço, graças a Deus. Ele falou assim para mim: mas eu preciso ir no segmento dos evangélicos. É lá onde eu consigo os meus votos. Então, ser evangélico é fazer parte de um segmento. E diga-se de passagem que é um segmento deformado, né? Não tem forma. Qual é a forma desse segmento? Há muitas formas, há muitas caras, há muitos nomes, e todos eles querendo insistentemente falar do seu próprio nome, da sua própria placa, da sua própria bandeira. É só você sair zapeando no na televisão que você vai ver que há uma guerra por fiéis, para aumentar a fatia. É um segmento dividido, um segmento enfraquecido, porque nada tem a ver, porque não tem a cara do Jesus que a gente encontra nas Escrituras. Isso para mim é um fato que está muito claro para mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje de dizer assim: ah, eu sou um pastor evangélico. Não pela minha vocação, não pelas minhas certezas, não por aquilo que eu creio, mas porque isso não carrega em si um significado profundo, denso, real, e que tem a ver com aquilo que eu acredito como certeza, como fé, como verdade na minha alma. Portanto, há muitas coisas questionáveis, mas há muitas coisas, e para aqueles que professam essa fé que se baseia no Evangelho, porque fé evangélica é a fé que se baseia no Evangelho, a saber, o Evangelho de Jesus, não o Evangelho, não qualquer Evangelho, mas o Evangelho de Jesus, seus valores, seus ensinos, esse chão que ele sedimentou, que ele consolidou e disse-nos: venham e sigam-me. Então, para estes, ou para nós que professamos tal fé, existem verdades intocáveis, insubstituíveis, intransferíveis, e uma dessas verdades é a paixão do Cordeiro. É esse momento que é meta-histórico, que está para além da história. E me permitam a redundância, porque eu não me refiro a estes momentos culturais que carregam um rosto de um Jesus puramente histórico, mas com quase nenhuma relevância. Não me refiro também aos espetáculos, sejam eles espetáculos de produção global, ou sejam eles produções caseiras dos bairros aí espalhados por nossa cidade, porque também carregam um Cristo que é teatral, mas está muito longe das implicações, da profundidade, da densidade do que é a Páscoa de Deus entre os homens. E também não me refiro a esta nossa tradição cristã ocidentalizada, porque para nós a Páscoa tornou-se um evento pontual, esporádico, e com um Cristo busuntado de chocolate. Não é nenhuma apologia contra chocolate. Aliás, lá em casa todo ano é muito chocolate. Mas um parênteses, Daniela não está podendo comer chocolate por conta de um remédio que ela está tomando, coitada. Foi chocolate para todo lado e ela Ela comeu pouco, mas não deveria ter comido. De fato, irmãos, eu não me refiro a essas questões, a essas dimensões, porque eu digo isto, porque no fundo a eternidade estava preparada para a Páscoa de Jesus. Todos os entes celestiais estavam aguardando e emudeceram-se diante do mistério exposto ali nos seus olhos. Sem compreender, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, tiveram que testemunhar um Deus se humilhando e sendo esbofeteado e sendo subjugado pela a obra das suas próprias mãos. Os homens esbofeteando Deus que o fez. E é interessante porque, quando pensamos na Páscoa nessa perspectiva ampla, que não é pontual, que não é esporádica, que não é textual, que não é teatral, mas fala de um plano redentivo, começamos a ver a conexão, porque quando Deus levantou Moisés no Egito, ou para ir para o Egito, para libertar o povo, Deus então começa a pedagogicamente mostrar aos homens qual é a sua intenção, qual é o seu desejo, qual é a sua motivação. Deus mostra amorosamente o seu plano aos homens. Porque diz lá no texto do Antigo Testamento que naquela última noite no Egito, e aí vale a pena nós ressaltarmos alguma coisa, quando falamos de libertação dos hebreus, nós estamos falando de uma libertação que tem a ver com as implicações emocionais, sociais. Eram 400 anos de escravidão, geração após geração, sendo subjugado por uma cultura opressora. Então, naquela última noite, ali no Egito, seria a última noite dos abusos, das torturas, das injustiças, das mortes prematuras, dos estupros feitos às mulheres hebreias, seria o fim das incertezas, das noites dormidas debaixo de um jugo opressor, seria a última noite de um povo que não podia sonhar, que não tinha esperança, que não tinha perspectiva. Depois daquela noite, os filhos das famílias poderiam sonhar, poderiam fazer planos, poderiam pensar em liberdade, e a liberdade raiaria como o sol ao meio-dia, porque até então o que estava sobre eles eram as trevas da escravidão, de uma nação inteira subjugada, opressa, escrava, humilhada. Depois daquela noite, o choro cessaria e o sorriso brotaria. É por isso que o salmista escreve no Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, porque se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso é um salmo de romagem, que faz uma referência a esse dia, ou aquela última noite, quando o anjo da morte passasse por sobre as casas dos hebreus e visse ali a mancha do sangue do cordeiro, tudo seria diferente. Essa é a Páscoa. Páscoa é passagem. Páscoa significa literalmente passagem. Páscoa é passar das trevas para a luz. Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. Páscoa é a ser transportado de um reino de injustiça que oprime o mais fraco para um reino do amor que transforma a existência, enchendo-a de esperança. Páscoa é passar da morte existencial, sem significado, sem sentido, sem norte, para a vida abundante de novos pulsares. Isso é Páscoa. E ali, para os judeus, a Páscoa tinha a sua fonte de significado, a ceia, o último jantar. Porque essa foi a orientação que Deus deu a Moisés, que falasse para todos os chefes de famílias que matassem um cordeiro perfeito, sem defeito ali, e quem não tivesse, que juntar, poderia juntar as famílias, e tinha que ser uma refeição apressada, não poderia se guardar comida para outro dia, porque era a Páscoa do Senhor, era a noite da libertação. E o cordeiro dava a matéria-prima para a marca daqueles que faziam parte daquela aliança. E o sangue era passado então nos umbrais das portas. E quando um anjo passou e via ali a casa marcada com o sangue do cordeiro, aquela casa fazia parte da aliança. Essa era a Páscoa dos judeus. Todavia, vos digo que tudo isso, toda essa experiência fantástica, gigantesca, posto que eram 2 milhões de pessoas ali, Moisés levando, imagina, 2 milhões de pessoas. Toda essa logística divina era uma gigantesca projeção, era um enorme arcabouço, era um enorme arquétipo, era um modelo, era a sombra, era uma grande sombra daquilo que viria e daquele que viria. Porque em Cristo, ou na paixão de Cristo, ou na vida e obra, morte e ressurreição de Cristo, a Páscoa se concretiza de forma real, única, definitiva, insubstituível, e agora não apenas para os judeus marcados com nas suas portas com o sangue de um animal, mas agora todos os homens, todas as eras, culturas, etnias, línguas, marcados agora no coração. Não mais nas portas. Essa é a nossa Páscoa. Essa deve ser a nossa Páscoa. Irmãos, a Páscoa de Jesus é a matéria-prima para a compreensão do Evangelho de Jesus. A Páscoa é Deus se deixando vencer por amor. Pai, por favor, se possível, passa de mim este cálice, todavia que seja feita a tua vontade. A Páscoa não pode ser para nós, os que supostamente carregam a marca do sangue do Cordeiro, que definitivamente morreu pelos seus, não pode ser um evento. A Páscoa não é a Via Crucis figurada, pintada, projetada, estampada nos muitos templos espalhados pelo mundo afora. A Páscoa, gente, é um plano eterno de redenção. Isso é Páscoa. A Páscoa não é a paixão de Cristo da semana dita santa. Por isso que eu falei inicialmente que eu não me refiro a essa cultura que traz essa ideia esporádica, pontual, circunstancial, ali limitada geograficamente por um calendário, porque a Páscoa é plano eterno de Deus. Páscoa é a conspiração de Deus em favor dos homens, movido por amor incondicional, onde Ele, Deus, é a própria oferta. É oferta para a satisfação da sua própria justiça. Isso é escândalo, gente. É Deus morrendo em favor de gente como a gente. Por isso que João Batista, quando viu Jesus vindo, disse: lá vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo significa tornar os homens justificados diante dele. E tornar os homens justificados, justos, é imputar sobre tais homens injustos por sua natureza, injustos por essência. É tornar tais homens justos por sua própria justiça imputada neles. E como isso acontece? Sendo o Cordeiro, sendo a oferta, sendo o que se coloca no lugar de. Isto é Páscoa. Porque o Cordeiro, símbolo, é aquele que se coloca no lugar em favor, é o intercessor, é o que morre. E a sua morte produz a vida. Então, num aspecto prático e aplicável à nossa vida, o que a Páscoa tem a ver conosco? Eu li trechos aqui dos eventos que narram aqueles últimos momentos de Jesus, a ceia, traição, a negação de Jesus. E o ápice disso aí, logo depois do seu momento angustiante no Getsêmani, da sua oração, da sua alma que se embrulha, da sua alma que se angustia a tal ponto de suar sangue, dessa incompreensão santa de Jesus, meu Deus, é como se ele estivesse dizendo assim: meu Deus, será que é preciso isso mesmo? Prevendo a sua dor, prevendo o seu sofrimento, depois é levado ao Sinédrio, e é desprezado por Pilatos, levado diante dos homens, crucificado. Nós lemos aqui no início do culto Mateus 27, a partir do versículo 45, que narra a hora da morte de Jesus. E Jesus não fica no túmulo, ele ressuscita. Eu queria que você pensasse comigo aqui, eu já estou caminhando para as nossas considerações finais. A última sexta-feira de vida física, terrena de Jesus, ele foi traído. Traído, negado e deixado pelos seus amigos. Imagina, Jesus conviveu com aqueles homens por 3 anos, dormindo, comendo. Foram homens que testemunharam eventos fantásticos de Jesus, as mais clássicas, né, os mais clássicos, multiplicação dos pães. Quantos foram os cegos que eles viram ver? Quantos foram os coxos que eles viram andar? Quanta virtude eles puderam experimentar de Jesus, palavras e na relação, na forma que Jesus tratava a vida, as pessoas. Foram homens que tinham olhos ali próximos de Jesus. E na última noite, ou na última sexta-feira da sua existência terrena, física, ele é traído. Ele é negado por esses amigos. E assim, desse ponto de vista psicológico, relacional, da Páscoa de Jesus, tem-se a sexta-feira das traições, das negações. Nós lemos aqui que Judas, num acordo, num conluio com os homens do Sinédrio, ele vende Jesus por 30 moedas, e Pedro, de maneira impulsiva, né? Que era a característica mais marcante de Pedro: não, Jesus, não é possível, eu nunca serei pedra de tropeço para ti. E Jesus olhou para Pedro, deve ter fitado nos olhos e falou: Pedro, hoje mesmo, nessa noite, antes do galo cante, 3 vezes você vai me negar. O galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Não, Senhor, de jeito, prefiro morrer. E os discípulos: nós também, nós também. E quando teve um encontro lá de Jesus com Pedro e mais dois que foram chamados para orar, mas que foram arrebatados em sono, né? Porque Jesus diz: olha, vamos orar. Já pensou? Reunião de oração com Jesus. Não está fraco de companhia de oração, não é? Jesus, Deus encarnado, te chama para orar. E o texto fala que os olhos dos homens estão pesados, né? Dia cansativo, o sol quente na cabeça, um solo árido, um ambiente totalmente desfavorável ao físico, que enfada. E Jesus angustiado e fala assim: Pedro e vocês dois, vem que vamos ali para o jardim orar. E vai os quatro orarem. Chega lá, Jesus em profunda angústia se afasta um pouco. E a turma fala: Jesus, se afasta um pouquinho, encosta na árvore aí, meu amigão. Aí, pai. E volta Jesus: meu velho. João Pedro só fala: meu velho agora. Meu velho. Vocês não podem ficar nem uma hora orando comigo? Por favor. Segura a onda aí. E volta para orar. Enquanto Jesus se angustiava na alma, porque sabia das dores que passaria, os seus companheiros de oração cochilam por 3 vezes. Essa é a noite, essa é a última noite, é a última sexta-feira de Jesus. As horas que anteciparam o seu sofrimento ou os seus sofrimentos. Jesus é traído, é negado, é abandonado, é maltratado. Mas no sábado há um silêncio de Jesus diante do Sinédrio, diante de Pilatos, mas também há o choro dos que negaram, porque Pedro lembra e chora amargamente. E há o suicídio de Judas, que percebe o grande erro, o grande equívoco da sua vida, se lança ali naquela árvore com a corda no pescoço e se mata. Eu quero dizer para você que, em certo sentido, irmãos, tanto Judas como Pedro, eles são emblemáticos para a gente nesta composição da Páscoa de Jesus. Porque a Páscoa fala de libertação da morte, do medo de morrer, porque depois da morte há o ressurgimento de Jesus. Jesus vence a morte, e essa ressurreição, essa obra lança a luz diante dos que negaram e diante dos que traíram Jesus. Não foi só Judas que traiu Jesus, não foi só Pedro que negou Jesus, os discípulos todos abandonaram Jesus. Se nós fizermos uma aplicação muito fria e sincera do nosso coração, a Páscoa de Jesus fala de nós mesmos. Como fala de nós mesmos? Porque fala dessa possibilidade viva, real, latente no coração da gente, de trair, de negar. Quantos de nós, francamente falando, já não negamos a Jesus em nossa caminhada, em nossa estrada, em nossa lida? Quantos de nós já não vendemos Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata? Quantas das nossas ações e omissões negam a nossa fé, negam as nossas convicções, negam as nossas certezas e calam as nossas verbalizações? A Páscoa de Jesus lança luz nesse coração, no seu coração, no meu coração, nesse coração e nessa vida defeituosa, mesquinha, suja, imunda. Porque a Páscoa é essa contradição, esse paradoxo, esse escândalo de um Deus santo que morre em favor dos seus traidores, dos seus negadores, e perdoa-os e oferece vida a eles. Essa é a Páscoa. A Páscoa de Jesus é esse plano de redenção que nos liberta a partir do perdão de Jesus. O perdão faz ressurgir a vida em nós. O perdão é essa possibilidade da vida novamente brotar no coração da gente. E quando Cristo se entrega como oferta e como intercessor, como o único que poderia satisfazer a justiça do Pai, Ele promove a redenção das nossas almas. E eu termino então trazendo isso para um aspecto bem prático, bem para o nosso dia a dia. A aplicação da Páscoa em nós é o poder que isso pode produzir em nós de ressuscitar aqueles que matamos em nosso coração. Porque você provavelmente já deve ter sido traído, esquecido, renegado. E lembrem-se que para Jesus o assassino é aquele que pega uma arma e atira, mas aquele que no coração mata o seu irmão, que aniquila o seu irmão aqui dentro. E a Páscoa fala dessa mensagem da libertação pela via do perdão, fruto da doação e da morte do Cordeiro de Deus, que definitivamente morreu por nós. Nós, os que negamos, nós, os que renegamos, nós que traímos, nós que somos essa massa deformada, mas que achou forma nesta obra pascal, nessa experiência da paixão de Jesus Cristo, que não é pontual, mas é eterna, é constante na nossa vida. E como é que isso se aplica na gente? Quando a gente perdoa como Cristo nos perdoou. No Evangelho de Jesus, que é o perdão aplicado e que faz ressurgir no nosso coração a vida, nos leva para um único caminho, que é fazer como o Cordeiro fez. Portanto, viver a Páscoa é imitar o Cordeiro da Páscoa. Concluo dizendo que o perdão é a ressurreição dos que se fizeram por nós, por muitas razões, por muitos motivos. São várias experiências negativas, são muitas vezes as sensações que nos sentimos traídos, esquecidos, renegados, nós nos sentimos achatados, excluídos, mal amados, e isso promove morte. Isso promove morte no nosso coração, isso promove a morte do outro que está na nossa frente, porque nós também reagimos com indiferença, com raiva, com ódio, com ira. E o desafio do Evangelho não é conseguirmos chegar a tal patamar na vida, né? Porque esse é o apelo desse evangelho tosco e falacioso dos nossos dias. Mas esse é o desafio do evangelho: fazer como Jesus, que é o Cordeiro da Páscoa eterna, fazer como Ele. Hoje é o domingo da ressurreição de Jesus, pelo menos culturalmente nós fazemos essa menção. A cruz e o túmulo estão vazios. Definitivamente, o que deveria ser feito foi feito. Amém? Não haverá mais morte. Não haverão mais sacrifícios. Nenhum animal, nenhuma pessoa deverá ser mais sacrificada em favor de ninguém, porque Jesus, o justo, foi morto, foi sacrificado em nosso favor. Mas ele venceu a morte. Morte, onde está os teus aguilhões? A morte foi vencida pelo poder de Jesus, da sua vida, seu sangue, sua obra. Essa é a nossa Páscoa. É passarmos dessa cultura de morte, de amargura, de revidações, dessa entrega diabólica, maldita, de um mundo que nos diz como devemos responder às ofensas, e olharmos para esta nova cultura de Cristo, que responde às ofensas com vida, que responde à amargura com vida, que responde às pedradas com serviço. Essa é a Páscoa. Ele nos libertou, ele nos perdoou pela via do amor incondicional, desse sangue que nos liberta, que nos libertou e que tem nos libertado. Nós, Pedro e Judas, nós que tantas vezes negamos e traímos e vendemos e abrimos mão das nossas certezas de fé e nos escondemos atrás da multidão e temos medo de nos sacrificarmos e de nos deixarmos vazar por essa verdade eterna. A gente que muitas vezes prefere esse esconderijo da tuba. Muitas vezes nós que nos relacionamos com Cristo, como Pedro, com frases de efeitos, com palavras muito bem elaboradas: não, Senhor, por ti eu sou capaz de morrer, jamais te negarei. E os discípulos: nós também. E a gente: nós também. Senhor, tu és a razão da minha existência, Senhor. Meu Pai eterno, Senhor, que amor tão grande o teu. E o cara até imposta a voz, porque essa voz é mais assim celestial. E no mínimo do mínimo da existência, o galo nem cantou, e já temos negado, já temos aberto mão, e temos um discurso, que é um discurso, desculpa, de amarelo. Porque a Páscoa nos leva a um único caminho: vivermos como Jesus viveu, responder com vida à morte que muitas vezes é colocada para a gente, responder com um sorriso muitas vezes às ofensas que chegam para a gente, responder de maneira inusitada à existência. Portanto, irmãos, em nome de Jesus da Páscoa, dessa Páscoa que não é pontual, esporádica, cultural, teatral, espetaculosa, mas essa Páscoa que é real, que é no chão da vida, que tem a ver com as relações, vamos nos perdoar como Cristo nos perdoou, vamos amar como Cristo tem nos amado, e vamos servir como Cristo serviu, e vamos nos entregar como Cristo se entregou, e vamos nos sacrificar como Cristo se sacrificou, porque isso é a resposta gratuita de uma graça gratuita, e isso é graça sobre nós, mas essa é uma graça que poucos desejam. A nossa preocupação é a construção do nosso próprio reinozinho na terra. E a chamada da Páscoa é: viva como o Cordeiro da Páscoa. Que bom, Senhor, que nós não precisamos estar lá em Jerusalém para atestarmos que o túmulo está vazio. Porque tu estás aqui entre nós, Senhor. Vivo e pulsante, Senhor. Senhor, que depois destas reflexões e dessa consciência que nasce a partir da Páscoa, que é o Evangelho, que é Jesus em nós, tenhamos a certeza que da mesma forma que foi ali com os judeus, quando aquele anjo passou, aquela manhã daquele dia foi uma manhã diferente, Senhor. Tiveram seus problemas, tiveram que andar pelo deserto, tiveram que atravessar o Mar Vermelho, eles tiveram que enfrentar gigantes, mas agora eram livres, livres, porque a Páscoa do Senhor é a passagem da escravidão para a liberdade. Senhor, nos faz homens e mulheres livres, livres pela Páscoa de Jesus. Senhor, por favor, hoje, torna a tua paixão, o teu sofrimento, morte e ressurreição, com significado para a gente, Senhor, para nós, e que o nosso caminho seja um só: te imitar, fazer como o Senhor fez. Obrigado, porque é até difícil da gente enumerar as vezes que fomos perdoados pelas nossas negações e traições, pela nossa timidez, pela nossa covardia, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda hoje. Nós te pedimos isso, Jesus. Que essa seja a nossa Páscoa. Essa Páscoa perene, constante, diária. Essa Páscoa que não terá fim, porque o Cordeiro que foi morto, que foi humilhado, que foi esbofeteado, chicoteado, cravado no madeiro, ressurgiu, está vivo, está à destra do Pai, intercede por nós, e naquele grande dia estaremos sentados à mesa com o Cordeiro eternamente. Ó Deus, Deus de toda graça e misericórdia, que essa seja a graça, uma graça que seja desejada por todos nós, a graça de imitar a Jesus, a graça e a busca por ser igual a Jesus. Essa é a nossa súplica, Senhor, essa é a nossa oração. E nós pedimos em teu nome, ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado, que nos justifica, que nos torna justos pelo sofrimento, pela morte e ressurreição. Em teu nome que nós pedimos. Amém e amém. Amém, gente. Vamos ficar em pé?